uma droga que ele tá usando. Pode ser a sua mente se ele tá onde a senhora olhando. Seu filho mudar atitudes e roupas. Já não são mais as mesmas. Já não são mais as mesmas. Quando ouvi falar de um fato, e esse fato nem sempre é verdade. Skatista, sempre drogado, que é esporte pra viciado. Skate é um passo para a droga, e o outro pra marginalidade. Droga, faz o que...